Socorro autorizado, 180 pista, taxiway Papá, ao estacionar frequência livre, pátio 5. Fazer um reverência Papá, para estacionar frequência livre, por favor, está desligado para cima. Solo Salvador, boa noite, bom 869, está no 06 para buscar estacionamento. O Mike Bravo, Quebec, me escuta? Mike Bravo, Quebec, me escuta. Mantenha a posição e aguarde, por gentileza. Já no tráfego, chegou no 06 para iniciar o push. Ok, aguardando. O Gol 869 autorizado no 06, chame táxi. Chamará para o táxi Gol 869. O Fitango afirma, temos já o plano. Para uma autorização sanitária. Olá, 6201, boa tarde, X-Ray, informações em curso. Para Galeão, autorizado 360, decola da pistona 0, curva à direita, saída da Eulederume, OP 9857, Mons, conforme rota do plano de voo. 5555 no transponder, controle em 120.8. Liga, mantém proa 2000 pés e chama controle em 120.8 para novo procedimento. Remitiu lá para treinamento, mantém a reta da pista. Mantenha a reta na remetida e chama o controle 208 para novo procedimento, Olympus 01. 208, Olympus 201. Azuca 206 na escuta. Tenha posição e aguarde para início de curso. Você na 620 com o treinamento correto, no 07 está me pronto. Depósito não, no 0 mesmo, passei. 297, boa tarde. X-Ray, informação em curso. Para Guarulhos 320 autorizado. Decola da pistola 0, curva direita. Saída da Eule da Motiva. O Pizulu no 0, Taubaté, conforme rosa. 5576 no transponder, controle no 208. 203 Guarulhos, via moto do plano de voo, decola do Taubaté, primeira curva direita, da Eule da Mostra. O Aperzulo 10, Taubaté, 5576, 1208, São 3897. São 3897, o deixamento correto, na posição 09, chame pronto. 09, boa. Prossiga. Aguardando o bonde da Golf iniciar o táxi. Solo Salvador, com 869 para o táxi. 183 a bordo, 4 de autonomia, terno Galeão. Ligue táxi até o ponto de espera, bate no ninja quando lá torre. 118.95, ajustando 009. Autorizado, o táxi via bate o ninja no ponto de espera, 18.95. Obrigado, boa noite, controlado. Azul 4206, após a passagem do banho da Golf, auto autorizado no 01 novamente. O Xamer 6143 no solo 50, libera direita, chame solo em 121 decimal 1. 21, obrigado. Torre Salvador, boa noite, eu vou 1869, próximo ao ponto de espera da 10, pronto para ingresso e decolagem. Uma Cono 869 autorizado, alinhar e manter pressão zero, reporte pronto. Ali mantém, reportará pronto, bom 869. Número 43, boa noite. Alfa Juliette, portal 06. Alfa Juliette, 06. Está pronto para decolagem, bom 869. Vento no 869, decolagem autorizada, pistola 0, vento 090 graus 089. Autorizada a decolagem no 0, bom 869. Papatango, Mike, papapapá. Boa noite pra você. Passou pra Cobra, senhorita. Brasília, 5430. Esse confirma o passe é a pista que decola? Tá na Aerostar, o passe é... Mas, desculpa, tá na Aerostar decolando uma sete. Já desculpa o Mike, papapapá. Gente, papatango, Mike, papapapá pra Brasília, autorizado 430. Decolada pistola 0, curva 1-7, curva à direita, saída arbor, eleva, eu presumo 1-7, conforme rota. 5570 no transponder, controle 1208. Dado Brasília, eu passei da primeira curva à direita, saída arbor, eleva, transponder 570, frequência 1208. Como no plano do mais papapá. 70430, 17 direito arbor. Confirme o problema. O mais papapá não tem o que fazer, cara. Só a gente vai guardando a sua porta. Sente então, chame a torre agora em 1-9-5 para acionamento, táxi de decolagem e informa o problema. Afirmativo, 295.9, obrigado. Livre táxi até o ponto de espera, via Índia quando lá torre 1-8-9-9-5, ajuste no 009. Salvador, tá passando mais papapá, bem... Por favor, abre na Aerostar para acionamento. Papatango, Mike, papapá, autorizado. Acionamento, reporte pronto para o táxi. Para a Puxa, autorizado, acionamento táxi. Negativo, 2591, solicita acionamento do motor 2 em marcha lenta aqui para a Sim, chame pronto para puxa. Mike Bravo, Quebec, autorizado início de reboque, reporte quando término na remota 3 do 41. Ok, repassar quando término do reboque, Mike Bravo, Quebec. Ground 099. Autorizado, linha de tradição 0, a 5429. Bandu 4206, decolado 57, chame o controle em 120, décima 8. Controle 1208, 4206, boa noite. Oi, Salvador, Olímpio 01, está na final IMS X-Way, aqui estou no 0.30, embaixo, fecha a casa. Olímpio 01, confirma intenções, após? Após, ingressa no tráfego visual, para toque remetida. Frente Olímpio 01, vento 080 graus, 10 nós, autorizando, toque e arremetida. Livre toque arremetida para o Olímpio 01. Batamo Mike papapá, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista no 7. Papapá Lima Gofitango, X-Ray confere, confirma, o pátio que se encontra é pista de default. Gente, papapá Lima Gofitango, autorizado Rio de Janeiro, nível 340. Decola da pista 17, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Pidev, Upper Zulu 44, Alfa Delta Alfa. 5563, um transponder, o controle em 1, 20, 8. 01, ingresso perna do vento, reporte base, pistão 0. Reportará na base, pistão 0, Olímpio 01. Papapá, Lima, Golf Tango, sua saída da El, Leda com a transição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Afirma, cotejo por gentileza, da El, Leda, Bidev. Lima, Golf Tango, correto cotejamento, confirma que é o autonomia. Gente, papapá Lima Golf Tango, correto o cotejamento. Para o acionamento táxi, transfere agora a torre em 1, 18, 95, ajuste 1009. Salvador 2762, correção 12, está pronto para o puxo acionamento. Azul 2712, está autorizado o feedback no PAT 3, pode para o táxi. Para a falou Salvador. Novamente uma boa noite, o Xané 623. Trato para a cópia São Paulo Guarulhos. Confirmando, é o Xané 6259? Afirmo, 6259. Oceaner 6259, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolo Luna 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mote, Vampers Luna 0. Aciona 5006 no transponder, controle 120, decimal 8. Estamos autorizados São Paulo Guarulhos, 360, rota conforme o plano. Decola da 10 com primeira direita, no perfil da El, Leda, Mote. 5006, estou confirmando a frequência de controle. Controle 120, decimal 8. 208, estamos no 06, Oceania 6259. Sim, Oceania 6259, está aqui no pushback. Não para, não, obrigado. São Salvador, Mike Bravo, Quebec? Mike Bravo, Quebec, tranquilo. Só para informar, a Infraero chamou aqui na posição 1-2 aqui da remota. Era na 1-3, mas eles nos chamaram aqui na 1-2. Gente, na 1-2, gente, Mike Bravo, Quebec. O Olimpo 01 está na final da 10 com o trem de baixa carga, toque remete. Frente o Olimpo 01, autorizado, toque remetida, pista no 0, venta 090 graus, 089. Livre toque remetida na pista 10, Olimpo 01. Alinhando no set, pronto para passar no Mike Papapapá. Frente, Papatango Mike, Papapapá, vento 090 graus, 089. Pista 17, decolagem autorizada. Autorizada a decolagem, pista 17, iniciando mais papapá, boa noite. Salvador, confirma pela autonomia novamente, o 2712. 64 a bordo, 3 de autonomia, alternando Salvador. Na 6312, livre táxi da parte 1 no Índia. Quando espera da 10, torre 118 decimal 95, ajuste 10009. Foi o 27 no 2 azul que chamou. Gente, o azul 27 no 2 está autorizado o táxi via Apache 1 no Índia, no ponto espera da 10, torre 118 decimal 95. Apache Índia no ponto espera 10295. Toque remete ao 06, reporte Terra do Vento, pistão no 0. Passará Terra do Vento, pistão no 0, Olimpo 01. Mike, papapapá, decolar 206, chame o controle em 120.8. Papatango Mike, papapapá, copiou? O 297 está autorizado, vai passar para o saque. Torre Salvador, boa noite, azul 27 no 2, ponto de espera pronto da 10. Mantenha o ponto de espera. Atento. 01 está através da torre, Fernando Bento 1507. Copiou Olimpo 01? Olimpo 01 na torre. Passou através da cabeceira, na perna do vento, 1500 pés para novo, toque arremetida. Mantenha a perna do vento, aguarde para girar base, Olimpo 01. Perna do vento, aguarda para girar base. Azul 2712, autorizado decolar, 090 graus, 099. 7, a linha decola no 0, o 2712. O azul 2712. Azul 2712 é a torre. Confirmando alinhar e manter. Agora alinhar e manter. Torre, muito boa noite. É o Papapá, pode uma curta, né? Está com 0,3 a bordo. Para que ela vem. Está 3897, é o sol. Prossiga, sol 3897. Sua 3897, para informação, estamos com uma aeronave em emergência na aproximação. Peço que retorne para o gate 09, aguardando novas instruções. Gente, 3897. Solo Chanel 6201 no 07, puxa, será? O Chanel 6201, mantenha a posição, aguarda novas instruções. Estamos com uma aeronave em emergência na aproximação. Positivo, aguardando a posição. E pouso em Salvador. Positivo. Ao pouso autorizado, curva à esquerda para ingressar na base e pouso final, Olimpo 01. Gente, reporte na final normal com o trem baixo e travado, Olimpo 01. 01, está curvando à esquerda, ingressando base e final longa, reportar na final normal baixo e travado. Poderia confirmar qual é a emergência? Olimpo 01, aguarde. Aguarde informações da torre. 01, aguardando. Força aérea 2, ou digo, azul 2712, decolou 10, chama o controle em 119, corrija 120 decimal 8. 108, obrigado, senhor. Papa Lima Golf Tango, Torre Salvador. Boa noite, senhor. Lima Golf Tango, Papa 03 a bordo, aéreo já para a cana, colar está aqui com o pé. Quantas pessoas a bordo? 03. Gente, livre acionamento, decolagem apenas da 17, chame pronto para o táxi. Papa Lima Golf Tango. Afirmativo, chamada para o táxi, decolando a Lima Golf Tango. Tá. 01. Cheque o trem. Bem baixo e checado. Autorizado o pouso, pista 10, 090 graus, 099. Confirme livre pouso para o Olimpo 01? Livre pouso, confirmado o trem de pouso. Bem baixo e checado. Gente. É. Olimpo 01, após o pouso, deverá realizar 180 graus na área de giro e retornar pela pista devido ao posicionamento das aeronaves dos bombeiros. Estão à direita, três ou quatro viaturas. Positivo, está vindo algumas viaturas do bombeiro nas taxiways. Vai pousar, faz 180 e reporta para liberar no hotel, Olimpo 01. Para pousar aqui, Salvador? Guarda por gentileza, chama 6201. Será que teria uma previsão dessa aeronave? De onde ela vai estar prevista em pousar aqui em Salvador? Sim, só um instante, por gentileza. Ok. Olimpo 01. Tem condições de pouso na 17 que é mais conveniente devido à situação de emergência que iremos ter? Ah, negativo. Não tem condições de pousar na 17. mas vai fazer pouso curto e, se possível, lira no hotel. Olimpo 01. Vai reportar quando o sol encontrar o ar. Gente. 3897, estou ciente das suas condições, aguardando novas instruções, por gentileza. Então vamos aguardar, não vamos retornar para o guichê, a gente está totalmente pronto e a gente agiliza a nossa decolagem, se for o caso. No solo 14, autorizado 180 graus de backtrack, libere a direita na hotel até o pátio militar, Olimpo 01. 01, backtrack, mais 30 segundos, liga. Gente. Corre, eu tenho uma borracha abandonada, para o táxi. Vire táxi para o ponto de espera da pista 17, chame para o ingresso. Táxi para o ponto de espera da 17, Maracara, o ingresso. Olimpo 01, teria como ligar para a torre, se quiser ainda saber da informação da emergência que foi informada, não será possível passar aqui por radiotelefonia. Sendo avistado no hotel, estacionar frequência livre, Olimpo 01. Papapá Lima Golf Tango, autorizado alinhar e manter pista 17. Ok, autorizado alinhar e manter pista 17, Lima Golf Tango. Salvador para passar mais. E prossiga para o sol. O sol é o 3197. 3897. 3897, prossiga. A base até passou sem informação de pouso aeronave alto 30. Tem como você circular antes, é possível? Negativo, da 3897. Mantenha a posição aguardando novas instruções. Nós não podemos autorizar nenhuma decolagem. Confirme para o solo, por gentileza. Retornará para o gate ou permanecerá na posição aguardando? A senhora pediu para permanecer na posição aguardando. Nós estamos permanecendo na posição aguardando. Sim, após o pouso da aeronave, não sabemos em quanto tempo a pista será liberada para a decolagem, ok? Então, se o senhor retorna... Acredito que a melhor opção seria o senhor retornar para o gate novamente. Já foi coordenado o operador de Finger com a Israel. Chamativo, obrigado. Se liga, gostando. Boa noite, papapá, de favor, você está alinhado e pronto para decolar e está na primeira, 107. Quem está livre de decolar, pista no 7, o vento no 00 graus e no 09. Decolar, pista no 7, por favor. Tasca, prossiga. confiança. Confirma o local do sobrevoo. Guarda, Sierra Confiança. Possível TGL na pista 17, devido que estamos com uma aeronave em emergência para prosseguindo para pouso em Salvador, ok? Liga gostando da colada 09, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, obrigado. Seguindo pelo corredor Axé? Pronto, corta. Thiago Fiasco, autorizado Salvador, Salvador. Uno mil pés, decola da 17, primeira curva direita no corredor Axé. Aciona 0132, um transtorno, controle em 120, decimal 8. Confirma PAB, 2 a bordo? 2 a bordo. O acionamento está com a torre 118.95, o ajuste número 009, se é algo certo. Número 009, o ajuste, se é algo certo. Confirma, Cristian Gonçalo? Thiago Fiasco, Liberação Norte, São Plantasse. É o número 1, assim que o aeródromo foi liberado. Salvador, o TAM 3861, localizador, X-Ray da 10. TAM 3861, ajuste na 009, livre pouso, pistão na 0, vento 090 graus, 09 nós. Livre pouso, 10, TAM 3861. Vou pouso aí. Obrigado. Luf, ótimo, autorizado o táxi até a intersecção da 17, passando para ingresso. Salvador, é o X-Ray Mike? Prossiga. Eu escutei. Tá 3861, solo 28, liberar direito, chama solo 121, decimal 1. Solo 121, tá 328, meu. Tá 3861, eu falo? Solo, tá 3861. Solo, 121, decimal 1. Mantenha minha escuta, está autorizado. Alpha Kilo, inicialmente irá para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 6, tá? 3261. Alô, Xené, 6201? Não, siga 6201. Se você poderia confirmar o status do aeroporto no momento? Kilo, tá? 3261. Ok, o Xené, 6201. Muito obrigado. Estou ciente, voo 645. Estamos aguardando a liberação da infraero, ok? Livre sua margem pro táxi. Autorizado o táxi até a interseção, repassar ingresso. Sim, você está confiante. Estou autorizado. Aí ainda com a lápis, são 17, o vento 090 graus, 079. Torre, o analisador está me chamando no pátio 3, tá? 3861. Confirme então? Está 3861, o analisador está me chamando no pátio 3. Gente, inicialmente mantenha a posição espera, por gentileza. Ok, mantendo posição, tá 381. Solo confirmado, nós não estamos vendo. Ok, mantendo posição, se nós ainda não chamamos. Bem, 381, mantenha posição enquanto irá coordenar com a equipe de solo. Se realmente irá manter a posição naquilo, como foi nos instruído inicialmente, ou se o senhor irá proteger a posição do pátio 3. Perfeito, nós estamos. O 3861, estão autorizados para seguir até o pátio 3, posição 01. O pátio 3, primeira posição do pátio 3. Ok, estou com o máximo de certo, a vista está dando 3. Gofiosa, da qual vocês deixam o controle de 120, décima 8. 208, Serra Gofiosa. Está sendo realizada a vistoria na pista 1018. Dentro de mais aproximadamente uns 5 minutos serão autorizados. O Azul 2591 está ciente, informa que quando possível e quando a pista estiver liberada, está pronto para o posicionamento no pátio 3. Ciente, estou ciente, Azul 2591, de acordo ao número 3 para a decolagem. Positivo, número 3, sim. De acordo com a sequência, será o número 5. Muito bom. Temos 4 horas de economia. Gente, está Mike Papai, está autorizado o táxi, está sem interseção, repassando para ingresso no 7. Salvador, só para informar a frequência do azul 2781, estamos em reposição na frequência azul. Está aí? Sítio azul 2781, na sequência era o número 6. Obrigado. Para essa linha 2801, só confia a nossa frequência, por gentileza. Quem está no meu papá? Estou autorizado, repórter de área pronto, cabeceiro 17. Controle alinhado pronto, Azul 591, né, o sol? Azul escuta, 2591. Modifique sua saída para Coral após Golf 677. É modificar então para Coral após Golf 677, 2591. Está pronto para posicionamento, 2591. 090 graus 089, o ajuste no 009. Gente, no 009, pouso, mesmo 0170. Coordenação do Júlio Sol, reportarei para o nosso ataque. Solo, pronto, cópia. Voo 645, autorizado Vitória, nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Na Leda Bidev, Upper Whisk 50, 50 no 2, o transponder, o controle em 120, decimal 8. Confirma a pista que decola e o pátio que se encontra. Fecha o Papatango, Sierra Bravo Mike, estou autorizado em Natal, nível de voo 270. Decola da pistola 0, primeira curva à esquerda. Na saída Puca, transição Zipá, no peso 1-0. Aciona 5534 no transponder, o controle em 120, decimal 8. Acima, decolagem da pista 1 no 7, com primeiro. fazer a curva à esquerda na saída Puca Transição Zipá. Sierra Bravo Mike. Para o táxi azul 2591 com 48 a bordo, 415 na autonomia, alternativa Galeão. Se abre o Mike, poderia por gentileza cortejar novamente a autorização? Foi intercortada. 5534, transponder. Só batendo o senhor Bravo Mike, é Puca, Jamos e Pato sua saída, confirme o Pelder. Oito Pelder, confirmando a saída, Puca, Jamos e Pato. Salvador, voo na 705, voo na 705, taxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, para o táxi azul 42591 com 48 a bordo, 415 na autonomia, alternativa Galeão. Azul 2591, prossegue com o táxi da Pati 1 no Índia, no ponto espera da 10, transfere a torre 118 decimal 95, ajustado em 10009. Autorizado o táxi de Apache, no Índia, no ponto de espera, torre 10895, com ajuste 1009, azul 2591. O Sierra Bravo Mike, chame a torre 118 decimal 95 para acionamento. Já relaxa a parte, tem livre decolagem de pista no 7, 10090 graus, 109. Decolagem, espera que a parte fica única. Já 3897, 226 a bordo, 3 horas e 40, alterna Galeão. Já 3897, livre táxi Apache 1 no Índia, no ponto espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste 10009. 10009 na ajuste, livre táxi via Apache Índia, pode esperar 10, o 3897, 3947. Loma 705, próxima Juliette. Loma 705, mantém a posição antes da Juliette. Loma 705, Loma 705, desalto o problema. Alô, Xané 620, pode ficar no 107, não está? Cadão no zero, pronto. O Charlie Mike Papá, decola do Sapucá de Sistema Controle 1 ou 20.8? Controle 208, obrigado, Charlie Mike Papá. Salvador, boa noite, azul 2591, no ponto de espera da 10, pronto. 2591, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, 2591. O 9705, vai aguardar a liberação do 02, ok? Transão de liberação do gate, voo 705. No 705, a aeronave da companhia iniciará no 02, dentro de alguns instantes. Vento 090 graus no 09. Livre decolagem, 2591. Tá 3197, aguarda a cópia. Eu 259, prossiga. pronto para o pushback e